quero oferecer pros casal que gosta de dar uma briga aí. Eita, menino. O bom da briga é os beijos depois da briga, né, senhor? Se tiver, volta, né? Porque tem muita gente que separa e o trem fica... fica acabado mesmo. Ô, tristeza, viu? No meio da conversa, seu caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando, e a lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair alguma, as coisas põe na mala, enquanto o outro fuma cigarro na sala. E o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada, e a mulher em crise quantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Opa, chance! Dinheiro não tem não, mas amor nós tem com força, menino. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma e liga pro amigo que tanto lhe deu força e jura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça com a mãe de sobrigado e põe aquela roupa que agrada o seu amado, e passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz de velas e amor de sobremesa. Quem souber canta comigo, quero ouvir. E perto um do outro a vida é diferente, a solidão dá espaço pro amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Da força da paixão que tem. Dois corações e uma história.